operador, boa tarde, eu tive 5241, cliente da informação Alfa. Perdão, qual era o nome? Chamou o Trip? 5241. Trip 5241, 200 para Montes Claros, é isso? Confirma. Confirmo. Trip 5241, autorizado Montes Claros, nível 200, a rota é direto conquista, após direto retol, após direto ao destino. Decola da 10, com curva direita, subida árvore, transição elefa e após direto. O transponder é 5024, controle 19. Corrijo, controle 120.8, cotejo. Autorizado 200 Montes Claros. Decola da 10, curvando à direita na saída árvore, transição elefa. A rota é direta Vitória da Conquista, após direto retol. Aciona 5024, controle de saída 120.8, é o 35241. 5241, correto, chame para o acionamento. Chamaremos. Para o táxi com 121 com 3 e 10, alterna Guarulhos. 121, está livre o táxi via Pátio 1, Juliette Alfa. Perdão, Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. Quando lá, torre 18, meia dúzia, o altímetro 1012. Boa tarde, boa noite, está 32 no 7. Obrigado, Pátio Índia Alfa, no ponto de espera 26, bom trabalho. Solo, Trânsito Salvador, gol 1755, está ciente da informação aqui, então, autorização com FIS 400. Com FIS 400, confirmo. Afirmo. Ok, será recoordenado no nível, aguarde, 1755. Copia o RPC, cara, se você tiver aí. Eu tenho aqui o 360, pode ser? Pode ser. Ok, gol no 755, autorizado então para com FIS nível 360. Pela Aperzulu 16, decola da 10 com curva à direita, subida da El Leda Bridge, o transponder é 5025, controle 120.8, cotejo. Autorizado conforme 360, Aperzulu 16, com curva à direita, saída da El Transição Bridge, da El Leda Transição Bridge. 5025, ao código 208, o voo 1755. Vamos chamar, seria o Pesulo 10 na saída? Então, é o Pesulo 16, ok? Da El Leda Bridge, em Bridge intercepta o Pesulo 16. Tá correto. Confere, obrigado. Oi. Passamos para o transponder 5025, mesmo, né? 5025, correto. Chame então para acionamento o voo 1755. Uno, três, Laurado, estacionamento 29. Uno, 399, autorizado o acionamento no posição 9, o altímetro 012, chama para o táxi. Turno no 8, para Confins, 360, copia? Turno 18, autorizado para Confins, nível 360, pela Aperzulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El Leda Bridge. O transponder é 5563, o controle em 119 decimal, perdão, 120 decimal 8, controle, contexto. Tá, 3, 2, 1, 7, boa tarde. Próximo ponto espera, televisão, KTR Nacional. Uma boa tarde, após a passagem do tráfego ali, mantém pistão no zero. Após a passagem ali, mantém 32, do nosso 7. Passarelo 2231, boa tarde, está autorizado para barreiras, nível de voo 340. A rota é posição Dedon, após direto Zambi, após direto Yupu. Decola da 10 com curva esquerda, subida Momo, após Cogbu e após direto para Dedon. O transponder é 5020, controle em 120.8, cotejo. Trip 5488, solo aos 36, ao livrar direito no 21 no décimo 9. Direito 219, ao livrar. Ato, passarei 2231, chama para acionamento. Solo Salvador, trip 5219, cliente da Alfa. Do vento 170 graus 04, nós ajusto no 02, guardião 05. 0012, o eixo da 10 e repassará no solo controlado para corte o guardião 05 no pátio do Gré. Positivo. 200, vitória da conquista. Só deixar de correr na nível 180 para a conquista, 5219. Ok, será recoordenado então, aguarde, expectativa de 3 minutos. Solo Salvador, trip 5488, livrou? 5488, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, CNTE, trip 5488. Mike Eco Delta, autorizado prosseguir da presente para a final do ano 7, atento ao guardião, vento variável com 049, 1012, ajuste. Azul 4118, afirmativo, cotejado, correto, chama para acionamento. 4579, posição 2, feedback, acionamento. Top. 5729, autorizado, puxa acionamento no 2, chama para o táxi. Pois já chama para o táxi, que é danado. Trip 5241, chamou para o puxa, confirme. Bombou. Controlado aos 39, liberando frequência, boa tarde. Reporte na cabeceira estabilizada para prosseguir o táxi. Trip 5241 na escuta? Na escuta, prossiga. Confirme, o senhor tá, chamou para o push? Negativo. Ok, ciente. Solo, voo 1399 para o táxi com 430 bordo, 4 horas e 30 até no galeão. 420 Galeão 147 a bordo. Vai seguir o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa, como número 2 no ponto de espera. Quando lá, torre 18, meia dúzia. O altímetro 1012. Tenha uma boa, uma boa noite, no 399. Índia, Alfa, 18, meia dúzia no ponto de espera, como número 2. Um bom trabalho. Eu subiria a nossa saída, pelo menos, é árvore. 5219 para Conquista, copia? Copia. Autorizado para a Vitória da Conquista, 180, rota direta, decola da 10, curva direita, subida Arbor, transmissão Elefa, após direto, transponder é 5033, controle em 19, corrijo, o controle em 120, decimal 8, corrija. Agora 5319 para a Conquista, é direto, vai decolar da 10, ajuda Arbor, transmissão Elefa, e após vou direto, Vitória da Conquista. 5033, transponda 19, 5033. Correto, 5033, chama para acionamento. 5033, chama para 19. Mais que é aquilo, prossiga. Controlando para agora sim, pushback acionamento. Manutenção, Salvador, Salvador, qual o setor? Ok, só um instante, o Mike é aqui. Para o táxi 5729 com 95 a bordo, 335 Guarulhos. 95335 Guarulhos, está livre o táxi via Índia e Alfa, no ponto espera a torre em 186, o QNH 1012, boa noite. Solo trip 5241 no pushback acionamento. 5241 autorizado acionamento e push no parte 3, chame táxi. O altímetro no 012. Chamará 5241 autorizado. Do campeonato por aí. Confirme. Torre de Salvador, Bahia, 729, ponte espera 1-0 para decolagem. Webjet 5729, autorizado, ingresso, decolagem, pista 1-0, vento 1-2, 0 grau 0-2, nós. Time de decolagem, 29. Número 2, o gol 1399. 399, irá manter o ponto de espera guardando para decolagem. Vale a decolagem do colega companhia, gol 399. Gol no 077, portão 7, pushback acionamento. Gol no 077, autorizado por acionamento no 7, chame táxi, voltinho pro 012. Autorizado, portão 012, gol no 077. Mike Epiquilo, escuta. O Mike Epiquilo tá autorizado, voo local, Salvador, Salvador, a 1 no mil pés, afastando-se pra área 1 no 70 até 20 milhas, 20 milhas. Recorda 1-7, mantém a proa, coordenação com a torre em 18,612, o controle em 120, decimal 8, e o transponder 0-1-1-7, corteja. Mike Epiquilo, correto, cotejamento, acionamento, chama a torre 18,6, altímetro 0-1-2. Webjet 5729, decola os 44, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, meu camarada, obrigado. Até mais. É o número 2 no setor aqui. 560, boa tarde, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-1-0, grau 0-2, nós, ajuste 1-0, 1-2. 1-0, 1-2, livre pouso, 1-0, 3-5-6-0. Aqui é pelo autorizado acionamento, reporte para o táxi. Salvador, trip 5219 para puxa acionamento. Qual a sua posição, por gentileza? Oi, Manu. Oi, Manu. Posição 05, trip 5219. 05 do parte 3, é isso?

Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 18.6. Altímetro 1012, boa noite, voo 1077. Segue o trip Índia e Alfa, quando lá 18.6 no ponto de espera, voo 1077, boa tarde. Passaredo 2231, coordene com a equipe de solo, assim que o Gol tiver liberado a retaguarda, tá livre do seu push, chama para o táxi. Bom, 755 agora totalmente pronto. Ok, 1755, coordene com a equipe de solo, assim que o trip tiver... O trip e um gol tiver taxiado a sua cauda, chame para o... Tá livre o push, chame para o táxi, o altímetro 1012. Tá legal. É, após o trip e o gol, chamarei para o táxi, para o push. Paulo Salvador, então, 3560, livrou, boa. Táxi lento via Alfa e aguarde dentro da Juliette, então 3560. Via Alfa, aguarde dentro da Juliette, então 3560. Peça decolagem, Mike, é aquilo. Solo Salvador, é o azul 4065. 4065, aguarde o número 2 para a cópia, 360 nível, da El Leda Bridge a subida. Ciente. 4-1, pronto para ingresso. Boa tarde, trip 52, 4-1, ali mantém, 4-0 no zero. Ali mantém no zero, 5-2-4-1. 925, na escuta para a cópia. 1925 autorizado para Brasília, nível 360, pela Aprazulu 17. Decola da 10 com curva direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é 5027, controle em 120.8, cotejo. Autorizado Brasília, 360, Aprazulu 17. Decola da 0, curva direita, no perfil da Arbor, transição Elefa. Aciona 5027, controle 20.8 para o voo 925. Correto, no 925, chama para acionamento. 8, meu voo. 208, uma boa. Boa. Salvador, boa tarde, 1077, motivo da 10, pronto. 077, boa, após a rolagem da TR da Trip ali, mantém pista no zero. Após a Trip ali, mantém no zero, 077. Trip 5241, autorizada a decolagem pista no zero, vento no 30 graus, 02 nós. Decolagem no zero, 5241. 19, corrijo, 120.8, cotejo. Se ficou autorizado 360 para Campinas, na Upper Zulu 16, BHZ Trivi, volta conforme o plano, vai decolar da 10 com curva à direita da El Leda Bridge, transponder 5047 e o controle 1208. Correto, 5047 ao transponder, chama para acionamento azul 465. Chamará no 08, 5047 ao transponder. Solo Salvador, 35219, Bravo Táxi, com 57 a bordo, quadro de autonomia, alterna Salvador. 57, 4 de autonomia em Salvador, taxi via pátio 3 e aguarde na saída para ingresso pátio principal. 7 via pátio 3, vamos chamar para a saída do pátio 3, 5219. Solo 2231, estacionado para o táxi, 45 a bordo, 3 horas e 30, alterna Brasília. Vento 120 graus 02 nós, ajuste no 0 no 2. Passarei 2231, ok. O senhor será o número 2 para decolagem, ingresse no pátio 1, seguindo o Gol Varig, via Índia e Alfa, no ponto de espera a torre 186, o QNH 10, 12. Certo, número 2, seguindo o Gol, trip 5219. Eu passarei do 2231, vai seguir como número 3, siga o trip saindo do pátio 3, via Índia e Alfa, no ponto de espera a torre 186. Número 3, ponto de espera 2233. Decola o 53, controle 19 decimal 120, 120 decimal 8. 208, boa tarde, 073. Boa. E? 133 a bordo. 137, ok. Chame a torre. Livre o taxa direito, chame a torre 186 quando estou pronto para a decolagem. Boa noite. Está confirmado. 133 a bordo. Estamos alternando Campinas, autonomia 0300. Direita, chamando a torre 186, gol 175. 133, 3 horas em Campinas, boa noite. Certo. Ok, tem 3 aeronaves taxiando a sua cauda assim que o Passaredo, o Embraer da Passaredo, estiver liberado. Coordene com a equipe de solo, está livre, puxa, chama para o táxi. Ok, estou ciente do retorno, estacionar livre frequência, cancelando então o Mike Aquino. Se tiver liberado a Juliette, está livre ingresso pela mesma até a posição 1010. Ciente, após o trip, o Passaredo ingresso a posição 10, tá? 3560. Salvador, muito boa tarde, é o 35219, seguindo o gol com o número 2, pronto. Após a rolagem do tráfego à frente, ali mantém. Certo, aguardando o tráfego, quando eu decolar de tráfego ali, mantém o 35219. Salvador, gol 1755, pode esperar o 0, pronto. Gol 755, frisado da linha A, e decolapso no 0, vento 1 centena 02 nosso. A linha A decolar 1 no 0, gol 755. Absoluto 4206, seu solo for 55 para prosseguir no táxi 121 no décimo 9. 219, boa. 4206, Librão. 4206, boa tarde, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 4206. Salvador, confirmando ao 5219, após a decolagem do gol, está autorizado a alinhar e manter a 1-0. Afirmo, alinhe e mantém a 1-0. Tente alinhar e manterá a 1-0, 5219. Gol 925, pode iniciar na posição? 1925, afirmativo, expectativa de 5 minutos para o push, está livre acionamento na posição, aguardando para o push. Quem negar 1-0, 1-2. 1-0, 1-2, tem livre acionamento, aguardando para o push, 925. No 755, decola 58, controle 119, decimal 120, 120, decimal 8. 208, bom, 1755, boa. Boa. Autorizado a decolagem, pistão 0, vento variado 029. Certo, autorizado a decolagem, 5219. Alô, azul 4.